do Falcão, atirou e gol! Bola na área, a análise, os comentários e as entrevistas do futebol do Valdo Sousa e da Primeira Liga. Às terças, a partir das 7 da tarde. Bola na área. Todas as terças, com Ricardo Dias. Na Jornal FM. Olá, viva, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bola na Área. Já sabe, todas as semanas, todo o desporto, quer do futebol da Primeira Liga, também todo o desporto, o futebol da região do Valdo Sousa, com as rubricas O Nosso Futebol e também a rubrica Só Motores. Mais uma vez aproveito para divulgar desde já o blog e o e-mail para onde podem e devem enviar as vossas sugestões. O nosso blog, bolanariajornalfm.blogspot.com e o e-mail bolanariajornalfm@gmail.com. Também através das redes sociais podem tornar-se fãs do programa Bola na Área. Pesquisem então por Bola na Área. Aproveitava desde já para abrirmos então o fórum de hoje. O fórum de hoje em que lanço as questões sobre o Futebol Clube do Porto, falando do campeonato. Será que os azuis e brancos estão em crise, apesar da vantagem bastante larga alcançada em Coimbra frente à Académica? E quanto aos outros jogos do fim de semana, o que é que nos têm a dizer? E já agora, Portugal vai ou não conseguir o apuramento para o Euro 2012? Já sabe, envie a sua SMS para o 91-777-2526. Deixe-nos então a sua opinião e já sabe, no final da mensagem, coloque o seu nome para que possa também eu dizê-lo aqui em direto. Pode também utilizar o telefone para deixar a sua opinião. O número do telefone é o 22-407-5822. E então entrar em direto também através do Facebook da sua rádio, pode deixar a sua opinião. Já lá está a pergunta à qual deve responder, ou seja, se Portugal vai ou não conseguir o apuramento, e também o comentário sobre os jogos do fim de semana. Vamos então dar início a esta maratona de reportagem e vamos começar então com os jogos da Primeira Liga. Vamos começar por esse Vitória de Setúbal 2, Rio Ave 1. Bruno Ribeiro fala da felicidade de conquistar os 3 pontos, assim é que é, frente a uma excelente equipa. Ganhámos pelo resultado, pela excelente atitude que tiveram, mas sabíamos, disse na antevisão deste jogo, que o Rio Ave tinha uma excelente equipa, tem um excelente treinador e não merece estar na posição que está. Mostrou hoje aqui e da nossa parte, fiquei satisfeito pelo resultado, como disse, pela excelente atitude dos jogadores, deram tudo do princípio ao fim. Não tivemos muito, muito bem, mas dá mérito ao Rio Ave, que tem uma excelente equipa. Carlos Brito, por seu lado, nas declarações à Sport TV, televisão que transmitiu esta partida, era uma imagem de infelicidade. A sua equipa fez mais do que o suficiente para levar pelo menos um ponto para o Estádio dos Arcos. É um sentimento de, eu não direi de frustração, porque fizemos tudo, mas é um sentimento de tristeza e um sentimento de nada se poder fazer quando as coisas acontecem assim. Eu sem qualquer desrespeito para com a Vitória de Setúbal, porque não tenho essa intenção para os seus jogadores, para os seus profissionais, treinadores inclusive, mas sinceramente, o empate era de uma injustiça de todo tamanho, quando perderam uma equipa que fez o remate à baliza, se calhar eu noutros jogos, noutras alturas, também tivesse a sorte, porque o futebol é feito disto, mas muito sinceramente é uma pena ver jogadores que deram tudo o que tinham e o que não tinham para e também não fizeram mais que a sua obrigação, também é óbvio, mas não ter conquistado, não ter levado nada daqui é de uma injustiça de todo tamanho, mas o futebol não se compadece com essas coisas. Agora é uma tristeza imensa porque de facto estão os jogadores a chorar, estão demasiado tristes porque têm a noção que deram o seu melhor. Paciência, parabéns ao Vitória de Setúbal, tenho esse fair play para lhe dar, porque o futebol também faz, a sorte faz parte. E hoje merecemos, para além de termos merecido ganhar, merecemos ter sorte. O Rio Ave, que ainda não venceu, tem apenas 2 pontos, já o Vitória de Setúbal leva 10 pontos. Outro jogo, o segundo do fim de semana de futebol, o Benfica 4 Passos de Ferreira. O Benfica foi o primeiro dos 3 que estavam à frente a entrar em campo. Jorge Jesus, no final da partida em declarações à TVI, diz que a equipa, apesar de 2 golos em cada parte, a sua equipa abrandou devido à sucessão de jogos que tem tido, mas ainda assim satisfeito com a liderança do campeonato. Sabe que os gols também são, é uma soma dessa nota artística e como é óvio, houve 2 gols na primeira parte e 2 na segunda. Mas também é verdade que na segunda parte, depois do 4º golo, a equipa parou um bocadinho, porque também jogámos na terça-feira e, portanto, é normal que isso aconteça, porque os jogadores sentiram que o resultado não é que tivesse definido, mas pelo menos os 3 pontos estavam seguros. E portanto houve jogadores que começaram mais a jogar num ataque posicional, mas sem dinâmica, e com que tirou alguma beleza aos últimos minutos da segunda parte. A nossa responsabilidade era essa, a pressão que o Benfica tem é jogar para ganhar, não há mais nenhuma pressão, e portanto o facto de estarmos na liderança hoje à condição, para nós a nossa satisfação foi termos vencido o Passos Ferreira. Do lado do Passos da Ferreira, que acabou finalmente um jogo com 11 jogadores, foi só à 7ª jornada que conseguiu este feito, o técnico Luís Miguel disse que as bolas paradas foram decisivas e diz que a sua equipa até mostrou qualidade. Acho que mostramos qualidade. Como vocês sabem, hoje apresentamos muitas ausências e os jogadores com bastante altura. Jogamos também condicionados por esse aspecto e as bolas paradas fizeram a diferença. Agora ganhamos mais jogadores, estou orgulhoso por aquilo que os jogadores fizeram. Ao intervalo disse que íamos entrar no jogo porque íamos marcar um golo, porque sentia que a equipa acreditava e foi isso que fizemos, marcamos um golo, entramos outra vez no jogo, temos uma grande oportunidade para fazer o segundo golo. Depois realmente com o terceiro golo do Benfica, a equipa baixou um bocadinho, mas tentamos sempre mostrar a qualidade e isso dá-me otimismo para o futuro. Foi então esse Benfica 4, Passos de Ferreira 1. Recordo que podem participar no nosso fórum de hoje. Enviem as vossas SMS para o 91 777 2526, 91 777-2526. Pode também ligar-nos para o 22 407-5822 e também deixar a sua opinião no Facebook da sua rádio. Comigo em estúdio está Pedro Maia, o nosso convidado especial de hoje de Bola na Área. E Pedro, este Benfica 4, Passos de Ferreira 1, Benfica que controlou sempre a partida, um primeiro comentário sobre este Benfica 4, Passos de Ferreira 1. De facto o Benfica esta temporada está diferente, está mais personalizado, apresenta-se uma equipa bem ofensiva, muito, muito dinâmica. Eu destacaria neste jogo Saviola e Arthur. Saviola porquê? Porque após alguns jogos sem a dinâmica esperada pela equipa e pelos adeptos, surge a fazer 2 golos. Veio à baila que o Jorge Jesus fez um trabalho específico com Saviola em termos psicológicos, e cada vez mais o futebol é psicológico e parece que resultou. Mas surgiu também não só goleador, mas também mais lutador, queria muito mais o jogo, e isso foi fundamental para o Benfica. Como falava, Arthur também transmite outra segurança à equipa que Roberto ano passado não transmitia. Isto fazendo uma análise da temporada passada para esta, o Arthur transmite uma segurança enorme àquela defesa do Benfica. E o treinador do Passos Ferreira falava de um facto curioso do Benfica, que é as bolas paradas. Quando o Benfica foi campeão há 2 temporadas, as bolas paradas foram fundamentais para muitos dos golos que o Benfica marcou. E nesta temporada, apenas ao final de 50 cantos é que o Benfica conseguiu marcar. Esta época o Benfica marcou 49 cantos sem conseguir fazer um golo, e contra o Passos Ferreira, ao canto número 50 da Liga, do Benfica conseguiu marcar um golo. É. Marcou também outro de livre, que o Aimar cobra o livre e o Luizão faz o golo. Não foi esse o fator decisivo do jogo, mas também ajudou para a goleada. É um facto curioso, então, esses números do Benfica. Pedro Maia, mais daqui a pouco, vai então analisar mais algumas partidas. Vamos então para esse Feirense 2, Marítimo 2. Kim Machado, o técnico do Feirense, falou do facto da sua equipa ter estado duas vezes na frente do marcador, mas nem assim conseguiu o triunfo. Estatística diz no futebol, normalmente quem marca primeiro 70% dos jogos, 80%, o jogo está a ganho. E depois estarmos a ganhar duas vezes, de facto, era importante ganhar este jogo, poderíamos ter ganho, penso eu. Fica aqui o sabor de amargo de que perdemos 2 pontos. Já Pedro Martins, o técnico do Marítimo, diz que o calor dificultou a ação das duas equipas, mas aceita o resultado. Acho que o calor afetou o rendimento das equipas. Acho que a minha equipa não se apresentou da melhor forma e a responsabilidade é minha. Mas penso que na segunda parte ratificamos muitas coisas. Não é fácil, quando estamos a perder por duas vezes, conseguimos e temos esta força mental e esta saúde de empatar o jogo. Penso que na parte final, quem estaria mais para próximo de vencer a partida seríamos nós, embora, na minha perspectiva, o resultado aceita-se perfeitamente. Nacional 1, Olhanense 0. O Nacional consegue a segunda vitória na Liga, mas bem suada, diga-se de passagem, no jogo onde foi eficaz. Ivo Vieira diz que, acima de tudo, a sua equipa foi feliz. Iniciou bem a partida, fez 20 minutos bons e depois desapareceu por completo do jogo, e, acima de tudo, na segunda parte, onde o Olhanense teve mais bola e carregou mais, mas se formos a ver oportunidades flagrantes de golo, praticamente da parte do Olhanense não houve. Houve alguns remates, mas a bola, para ser considerada oportunidade, tem que haver mais alguma precisão, ou ir na baliza, ou guarda-redes fazer uma grande defesa, ou coisa parecida. Contudo, a segunda parte não foi nada boa por nossa parte e temos que refletir sobre tal. Jogo que a equipa necessita, o que não vai ser fácil, tem que ser com trabalho, com paciência, de 2 ou 3 resultados positivos, porque julgo que isto é uma questão de mentalidade, uma questão mental mesmo, que os jogadores estão necessitados de 2 ou 3 resultados positivos para esta equipa soltar e aparecer. Já Daoud Fakirá diz que a equipa merecia conquistar os 3 pontos nesta partida, já que o Olhanense perdeu assim pela primeira vez no campeonato. Num lapso nosso, num erro nosso, tivemos inúmeras oportunidades de fazer, lembro-me de Cauê, do Mateus na primeira, do Mateus na segunda, depois do Wilson e depois agora do Dado, enfim, tivemos oportunidades, controlamos completamente o jogo, dominámo-lo. E como você disse, penso que só podemos nos queixar de nós mesmos, de facto não termos concretizado as inúmeras oportunidades para sairmos aqui com 3 pontos. Mas também o futebol é mesmo assim, não é? Nós temos que nos lamentar só de nós próprios, pensar agora na próxima jornada, sair daqui e ter 2 semanas de paragem com um resultado destes é extremamente injusto, mas o futebol é feito disto mesmo. Não vale a pena estar aqui a lamentar, vamos pensar no próximo jogo. Mais uma vez recordo o nosso número de telefone para o qual devem ligar para participar no nosso fórum, o 22407-5822, ou então, se preferir, mando-nos então uma SMS, neste caso para o 91-777-2526, deixo de novo as perguntas. Portugal vai ou não conseguir o apuramento para o Euro 2012? Recordo desde já que Portugal vai jogar na próxima sexta-feira e depois na próxima terça-feira. E quanto aos jogos de fim de semana, perguntava-lhe, na sua opinião, quem é que chega melhor, quem é que está melhor no final destas 7 jornadas já realizadas? Também poderá falar e dar a sua opinião sobre, em concreto, do seu clube, do Porto, do Benfica, do Sporting. Tenha que participar. Vamos então a mais uma partida. Desta feita vamos para o União de Leiria 1, Braga 0. A primeira derrota do Braga no campeonato na estreia de Cajuda à frente da equipa da União de Leiria, que já não batuava há 3 jogos. Manuel Cajuda, em declarações à Sport TV, falou de uma equipa que ganhou sorrindo, dizendo que com tempo e confiança esta equipa vai conseguir a manutenção. Acima de tudo foi aquilo que eu disse. Era necessário que se pudesse acreditar que estes jogadores poderiam fazer mais e melhor, com alguma tranquilidade, sem milagres, sem situações de bruxaria, como se costuma dizer, apenas sorrindo, porque fazer as coisas a sorrir tem um outro sabor muito mais engraçado. E que, acima de tudo, o grande fator foi poder transmitir a estes miúdos tranquilidade que nós sabemos que temos que subir um lugar na classificação e que temos muito tempo para fazer isso. Não vale a pena as pessoas dizerem que é difícil, porque eu sei que é difícil, não é necessário as pessoas dizerem que temos muito trabalho para fazer, porque eu sei, mas é também necessário que as pessoas ouçam, de uma vez por todas, que nós vamos conseguir. Vamos conseguir com calma. Esta vitória não é nada, devemos perder muito mais jogos, mas foi bom. E foi bom para mim regressar ao futebol português, defrontando uma grande equipa, uma equipa extraordinária, uma equipa pela qual eu tenho uma admiração fantástica, mas eu gosto muito do Braga, mas gosto muito mais de mim. Já Leonardo Jardim, o técnico do Sporting de Braga, no final do encontro, optou por falar da perda de 2 pontos que não permitem ao Braga continuar na frente do campeonato. Fizemos algumas alterações, tivemos um jogo na quinta-feira e um plantel como o Braga, que tem objetivos nas várias provas, tem necessidade de porventura jogar sempre para vencer. E houve algumas trocas de forma a refrescar a equipa, mas mesmo assim não conseguimos impor um ritmo alto no jogo, um pouco por dificuldade desse jogo de quinta-feira. E hoje acho que acabamos por ser a melhor equipa em termos de circulação de bola, em termos de controle do adversário, mas em termos de intensidade e na zona de decisão, acho que não tivemos ao nosso nível. E por isso é que perdemos 3 pontos que nos faziam muita falta em relação àquilo que é o nosso objetivo, que é andar nos lugares da frente. Pedro, uma União de Leiria 1, Braga 0, diria que uma das grandes surpresas da jornada, obviamente com o destaque, se calhar, para a presença, neste caso, a nova presença de Manuel Cajuda no campeonato, neste caso à frente da União de Leiria. É, de facto, as mexidas do Braga fizeram-se sentir. Depois de um jogo na quinta-feira, o Braga teve de alterar a equipa. Leonardo Jardim queria outro rendimento, provavelmente, da sua equipa, não conseguiu, perdeu, é de facto surpreendente. Mas as equipas normalmente, quando mudam de treinador ao primeiro jogo ou ao segundo jogo, adquirem moral extra, porque querem mostrar serviço, os jogadores querem mostrar serviço ao novo treinador. Manuel Cajuda é um homem que respira futebol, sabe como moralizar os jogadores e sabe como os otimizar, e certamente mexeu com a cabeça deles, mexeu com o orgulho deles, e depois de uma troca surpreendente de treinador, o Leiria conseguiu uma vitória. Vamos ver se continuam com esta senda. Exatamente, vamos então para mais uma partida. Nesta feita, vitória de Guimarães 0, Sporting 1. O Sporting tem vindo a subir lugares e conseguiu a 6ª vitória consecutiva, uma vitória que deixa a equipa do Vitória no penúltimo lugar da tabela, no antepenúltimo lugar da tabela, com 4 pontos. No final da partida, Domingos estava satisfeito pela vitória e falou de uma equipa ambiciosa do Sporting. Há um aspecto que tem que ser valorizado. Os adeptos veem uma equipa com vontade. Acima de tudo, veem uma equipa com vontade. E quando assim é, acho que há muito para acreditar nesta equipa. Portanto, temos consciência do trabalho que temos pela frente, temos consciência das dificuldades que vamos ter pela frente. Evidente que gostaríamos que as dificuldades não fossem tantas assim como aconteceu nos 2 últimos jogos, mas pedir aos adeptos que acreditem em nós, que deste lado está aqui uma equipa ambiciosa, jogadores ambiciosos e toda uma estrutura que quer alcançar o sucesso. Portanto, acompanhem-nos, procurem fazê-lo da forma como fizeram no último jogo da Liga Europa e mesmo aqui em Guimarães, também uma palavra para eles, porque realmente foram espetaculares da forma como apoiaram a equipa até o último minuto, e isso parece que não é importante para os jogadores, que sentir que os adeptos querem ganhar e querem estar com a equipa. Já Rui Vitória sabia que o Sporting estava numa onda positiva e falou da falta de sorte da sua equipa. O Sporting está numa onda muito positiva. Eu costumo dizer que uma equipa é um estado de espírito, e na realidade o Sporting há 5, 6 jogos atrás, de um momento para o outro, virou de facto a sua equipa. Está numa onda muito positiva, muito favorável, e as coisas correram de feição também. A nós faltou aquela pontinha, se calhar, de sorte num lance qualquer. Estou-me a lembrar esse lance do Edgar, que se nós temos feito aí, se calhar, o gol do empate, tudo seria diferente. Mas pronto, o futebol é isto. Vamos continuar a trabalhar, vamos continuar empenhados, porque é esta a nossa vida, é enfrentar os problemas de frente, é tentar resolvê-los, mas só se resolve mesmo é olhando-os de frente e encarando-os. E então, mais uma vitória do Sporting no campeonato, já vão 6, Pedro, com o fator curioso do Sporting andar a marcar golos no início das partidas. É verdade, 6 vitórias consecutivas, uma onda de moral para o Sporting. O Sporting marca muito cedo, de facto tenho vindo a reparar nos últimos jogos, e são factos. Há 6 jogos que o Sporting marca bastante cedo. Tem aqui dados que dizem que 2 dos golos do Sporting nos últimos 6 jogos são nos primeiros 2 minutos de jogo, o que é muito, muito cedo para um jogo de futebol, é normal mesmo. Depois, um golo aos 8 minutos, outro aos 3, outro aos 7... Ou seja, nos primeiros 10 a 15 minutos o Sporting tem resolvido logo os jogos. E 6 jogos a ganhar assim dá muita moral a uma equipa. Depois, concretamente neste jogo contra o Vitória, a expulsão do Reinaldo pensei eu que seria decisiva para o Sporting não vencer em Guimarães. E não foi assim. O Sporting organizou-se bastante bem. Uma expulsão que tem muito que se lhe diga, porque os árbitros têm critérios um pouco ambíguos. Mas diria que o Sporting se organizou muito bem. E depois do impulso, que para mim foi decisivo, frente ao passo de Ferreira, que o Sporting conseguiu dar a volta ao jogo, a partir daí o Sporting nunca mais perdeu e tem vindo a ganhar 3 jogadores que na minha opinião são fundamentais. São eles Elias, o Alves Winkel, que tem marcado, que se farta, e o Insua, que também marca na Liga Europa, joga muito bem na Liga Portuguesa, e portanto teremos Sporting até ao fim, vamos ver. Exatamente, fica a questão, já agora também pode responder esta mesma questão: vamos ter Sporting até onde? Sporting para ser campeão? Vá lá, envie-nos então a sua opinião, 917772526, através de um SMS que para a maioria das pessoas até sai à borla, e também pode deixar a sua opinião no nosso Facebook, no Facebook da sua rádio. Vamos para o Académica 0, Futebol Clube do Porto 3. O Porto volta às vitórias depois de 3 jogos sem vencer e mantém-se assim com o Benfica na frente do campeonato. Pedro Manuel, o técnico da Académica, que já passou no Futebol Clube do Porto na altura na equipa técnica juntamente com o Vítor Pereira, falou de um Porto superior. Voltar o campeão nacional, pronto, sabíamos que não ia ser fácil, é lógico que o Porto, sabíamos que o Porto vinha de uma série menos positiva, que vinha para de facto entrar forte, queria assumir o jogo, queria restabelecer um pouco aquilo que é a normalidade do seu futebol, pronto, e nós tentamos corresponder dentro das nossas armas, não o conseguimos, mas sem dúvida que de facto hoje o Futebol do Porto foi superior. Vítor Pereira falou de um jogo a Porto, uma vitória tranquila, uma vitória que dedicou aos adeptos azuis e brancos. É um jogo tranquilo, um jogo seguro, um jogo a Porto. Tínhamos falado na conferência de imprensa que hoje era o Porto, seria um Porto igual a si próprio, que estaria hoje em campo, e o prometido é devido. E esta vitória é inteirinha para a nossa massa associativa, que bem merece. E então ficou este Futebol Clube do Porto Académica 0, Futebol Clube do Porto 3, os dois treinadores que falaram em declarações à Sport TV, a televisão que transmitiu esta partida. Pedro, depois de 2 empates e uma derrota, uma fase anormal, diria, nos azuis e brancos, o Porto volta às vitórias, e com uma vitória a Porto. Sim, o Porto venceu 3-0, é claro, foi um jogo bastante, não diria de sentido único, mas uma equipa a dominar, o Porto, a Académica, como o seu treinador assumiu no final da conferência de imprensa, foi uma equipa que jogou diferente do costume, arriscou bastante, jogou de outra maneira. O Pedro Emanuel conhece o Porto, conhece o projeto que o Porto vem assumindo desde o ano passado, e certamente tinha truques na manga para vencer o Porto. Não foi assim, o Porto apareceu dominador, apareceu um James Rodrigues em grande forma, fez um golo e uma assistência e fez um grande jogo. E a grande questão neste jogo seria Walter. Walter apareceu no 11, substitui Kleber lesionado, ele que não está inscrito na Liga dos Campeões e precisaria de dar uma resposta a Vítor Pereira depois de entrar no 11, e acabou por fazer um golo numa excelente movimentação no meio dos centrais. Provou que é um jogador que sabe mexer-se, sabe estar no campo, sabe finalizar, mas eu penso que não é um jogador tão móvel como Kleber e Falcão, que também foi um jogador importante na época passada, mas comparando com esta época, não é um jogador tão móvel como Falcão, como Kleber. E o empresário dele veio agora dizer que ele poderá ser um dos melhores ponta de lança do mundo. Bem, isto é vender o ouro a preço de outra coisa mais baixo, não é? Mas penso que falta uma coisa ao Kleber, que é ao Walter, peço desculpa, que é o perder peso. Ele é um jogador que é bastante pesado, tem dificuldade em mais dificuldade com os seus colegas, e portanto seria importante que o Porto fizesse esse trabalho fora do campo com o Walter. Mas há quem disso, é um jogador excelente, é um jogador que pode dar um futuro, pode ter um futuro brilhante. E depois também há outro facto, que é o Zenit era uma equipa que precisava urgentemente de vencer, a meio da semana precisava urgentemente de vencer para firmar credenciais para passar à próxima fase da Liga dos Campeões, e a expulsão de Fuxila foi fundamental para perder. Pronto. Para o Porto perder. E a dificuldade também diminuiu da Rússia para a Académica, a dificuldade diminuiu bastante, e o Porto foi um claro vencedor e um justo vencedor, na minha opinião. De facto, e depois há a curiosidade de Walter precisar em média apenas de 77 minutos para marcar um golo, portanto um avançado que poderá estar aí para as curvas, a ver vamos se vai continuar ou não a ser aposta nos azuis e brancos. Já a seguir, já voltamos com o nosso programa Bola na Área. Hey, I'm Mariah Carey. I'm your latest fan. I'll follow you until you love me. Paparazzi. Jornal FM. Com gente muito gira. Ô Zé, traz o saco de cimento cá pra cima, rapaz! Traz logo o saco de cimento cá pra cima! Mas pá, melhor! Ô Zé, tem algum problema? Problema? Eu nunca vi começar uma casa pelo telhado! Tá aqui no papel, tá aqui! Vê-se logo que não é um projeto Projecasa, mas tá aqui! Traz o cimento, Zé! Projecasa. Gabinete técnico de projetos e topografia. Projecasa. Para dar uma nova dimensão às suas ideias para o projeto de construção, reconstrução, ampliação e levantamentos topográficos. Visite a Projecasa. Rua Coronel José Ribeiro Costa Júnior, número 20, atrás da Câmara Municipal de Paredes. Telefone 255-782-542. Telemóvel 96-906-1670. Projecasa. Ideias que funcionam. O Europeu de Drift está a chegar. Está a chegar. Dezenas de carros de toda a Europa. KD European Drift DNA Racing 2011. Cias 8 e 9 de Outubro. Eurocircuito Lousada. Os melhores pilotos de Drift. Regresso a Portugal. Dezenas de carros com mais de 600 cavalos. Não perca o maior evento europeu de Drift. Dias 8 e 9 de Outubro no Eurocircuito Lousada. Organização CP Drift. Mais informações em www.cpdrift.eu. Olha, já viste o que é que está aqui escrito? Ah, espetacular, não é? Tenho lá tanta coisa em casa, se calhar é boa altura para me desfazer daquilo. Mas estás a falar de quê? Do cantinho das coleções. Ah, compramos e vendemos antiguidades, discos de vinil, peças curiosas, relógios, chávenas de café. Tem também peças de coleção. Ui, tanta coisa. Claro, tenho a certeza que se fores lá ao teu sótão vais encontrar muita coisa. Louças, roupas, eletrodomésticos, decorações, móveis. Ou seja, eles compram e vendem todas estas peças. É, só não devem comprar é a tua casa, não é? Está toda desarrumada, mas fora isso. O Cantinho das Coleções, Avenida Oliveira Zina, número 834, em Valongo, junto à antiga fábrica das peças de automóveis Lear. Mais informações, 910-175-264 e 224-225-438. O Cantinho das Coleções. Visite. É daqueles que gosta de boa mesa portuguesa? Sim, claro. E de grelhados na brasa? Oh, esses então? É daqueles que não dispensam tempero à medida? De maneira nenhuma. Então você é um daqueles que não dispensa uma ida à Pizzaria Netos? Pois, eu sei. Restaurante em Gandra, junto à Cespo. Um atendimento simpático, profissional e diário. Pizzaria Netos. Serviço takeaway 22-415-0982. Pizzaria Netos. A tradição de um bom restaurante. E a Confeitaria Neto já conhece? Não? Pois olha, eu vou lá todos os dias. Não quero outra coisa. Sempre pão fresquinho. Delicioso. E aqueles bolos? Bem, é qualquer coisa. Tem que experimentar. Confeitaria Netos, junto à Galp, em Gandra. Esta é a minha rádio. Jornal FM. Parta Falcão, atirou e gol! Bola na área. A análise, os comentários e as entrevistas do futebol do Valdo Sousa e da Primeira Liga. Às terças, a partir das 7 da tarde. Bola na área. Todas as terças, com Ricardo Dias. Na Jornal FM. E antes de irmos a esse Gil Vicente 0, Beira-Mar 0, o jogo que fechou a sétima jornada, vamos só ao fórum. As primeiras participações foram mensagens enviadas para o 917772526. Também estou à espera da sua mensagem. A Cristina Dias diz que o Porto nunca esteve em crise, diz que os azuis e brancos passaram por algumas dificuldades, é certo, mas tudo está ultrapassado com esta vitória em Coimbra. Já o Ricardo Diniz diz que Portugal vai conseguir o apuramento para o Euro 2012, ele que também manda um abraço para todos os ouvintes da Jornal FM, e quanto ao campeonato diz que temos finalmente um campeonato competitivo, temos um campeonato com o Porto, o Benfica, o Sporting, o Braga, todos na luta pelo primeiro lugar do grupo. Vamos então ao último jogo, esse Gil Vicente 0 Beira-Mar 0, que terminou empatado, então 0-0. Rui Bento, quando questionado sobre se sai satisfeito do jogo, acaba por dizer que sai satisfeito depois daquilo que aconteceu durante os 90 minutos. Sim, da forma como o jogo acaba por decorrer, temos que sair. Portanto, a partir do momento que se dá o lance da expulsão, portanto, as coisas complicaram-se. Nós contamos a tentar repescar a equipa, porque a equipa esteve bem, os jogadores estiveram bem. Quando tentamos repescar a equipa na frente, sofremos portanto, esse lance que ditou a expulsão. Agora a equipa é isto, a equipa sabe estar em campo, não defende, mas defende no campo todo, portanto não... Não defendemos nós o meio campo, defendemos o campo todo. Temos a primeira oportunidade de gol do desafio do Douglas. É assim o futebol. É verdade que temos que melhorar esse aspecto do jogo. Agora a equipa, em termos daquilo que tem que fazer em campo, sabe o que está a fazer. É solidária, demonstrou grande atitude. Estou satisfeito com todos os jogadores. Já Paulo Alves falou por seu lado numa boa segunda parte da sua equipa. Foi uma boa segunda parte em que criámos imensas condições, circulámos bem a bola, tivemos pendor ofensivo o suficiente para fazer o golo. Não fomos frios o suficiente, não fomos lúcidos o suficiente para materializar esse ascendente. Foi uma pena, o Beira-Mar defendeu-se bem. Conquistamos um ponto, é evidente que era importante hoje ter somado 3. Mas vamos fazendo o nosso caminho, a equipa está cá, está bem, respira saúde física, tentou até o último segundo, mas por vezes não se consegue. Não fizemos uma boa primeira parte, mas julgo que na segunda fizemos mais do que suficiente para ter ganho este jogo. mas o que é importante para mim é que a equipa vá dando estas respostas, que tenha sempre esta confiança, esta atitude e esta fé em que pode ganhar qualquer jogo. Numa altura em que também já temos mais participações no nosso fórum, mais uma SMS enviada para o 917772526. Ainda não sei quem é, vou esperar que receba uma SMS com a identificação da pessoa, mas diz que acha que o Porto, que o Futebol Clube do Porto não está em crise, porque no campeonato está em primeiro com os mesmos pontos do Benfica, e se formos a comparar com a época passada, o Benfica, nesta altura, e diz o ouvinte, se não está em erro, tinha um empate e duas derrotas, daí que o Futebol Clube do Porto, obviamente, está, obviamente, a um nível ainda assim aceitável. E quanto à Liga dos Campeões, diz que é uma competição, obviamente, mais complicada, e a jogar com menos um, ainda para mais, frente a uma grande equipa como é o Zenit de São Petersburgo, ainda por cima na Rússia, onde é que está a crise, questiona então este nosso ouvinte, a qual também agradeço a sua participação. Vamos então aos resultados da região do Vale do Sousa com as equipas desta região. Vamos começar pela 2ª Divisão, Zona Centro. Aliados de Lordelo 4, Sinfãs 1, Angreense 4, Paredes 1. O Tondela e o São João de Ver lideram com 12 pontos. O Paredes é uma das várias equipas que está em último classificado. 3ª Divisão, Série B, Rebordosa 3, Infesta 0. Quanto à Associação de Futebol do Porto, Divisão de Honra, Nuno Álvares 1, Canidelo 0. E na Associação do Porto, ainda na 1ª Divisão, Série 1, Aliança de Gandra 2, Leões da Citânia 0. Associação de Futebol do Porto, ainda com a 2ª Divisão, Série 1, Gondinha Maia 2, Cristelo 0, e Sobrosa 4, os Lusitanos 0, Sobrosa é segundo com 7 pontos. Quanto ao futsal, primeira jornada da Taça de Portugal, Contacto Futsal Clube 3, União Sport Clube de Paredes 2, o jogo foi em Cabeceira de Bastos, aliás, uma equipa, o Contacto Futsal Clube, que é uma equipa de Cabeceira de Bastos, o jogo foi em Faf. 3ª Divisão do Futsal Série A, com a estreia do Paredes marcada para o próximo domingo, frente ao Santo Adrião em Braga, uma equipa que é de Braga, o jogo será em Paredes. Associação de Futebol do Porto, Futsal, 1ª Divisão Série 2, Romanos 2, Escola de Gondomar 1, o próximo jogo será o Gramidense Infante de Balvão frente aos Romanos. Quanto ao Futsal, 2ª Divisão Série 3, Associação União Futsal 084, São Salvador do Campo 4, a equipa da Associação União Futsal 08 é a equipa de hoje do nosso futebol, já lá vamos, e vai jogar precisamente amanhã, dia 5, contra o Gácer de Lousada, o jogo então a contar para o campeonato do futsal 2ª Divisão Série 3. Competições europeias, muito rapidamente, já falamos do Zenit Porto, com a derrota dos portistas, vamos só muito rapidamente falar do Otelu Galati 0, Benfica 1, do Sporting 2, Lazio 1 e do Braga 1, Bruges 2, Pedro, obviamente com as equipas portuguesas a não terem uma jornada assim tão positiva à imagem daquilo que aconteceu na primeira ronda. É verdade, o Porto, a derrota do Porto salta logo à vista, já falámos, mas o Benfica foi a Otelo Galati vencer por 1-0, foi um jogo que o Benfica não teve grande dificuldade, marcou apenas um gol, mas podia ter marcado mais, dominou o jogo. Quanto ao Sporting, em casa com a Lazio teve dificuldades a jogar com menos um também, acabou por marcar um golo e jogar com menos um bastante tempo, ficou controlou o jogo e vai na frente do grupo com 6 pontos, já com uma margem bastante boa para passar. O Braga também teve um jogo bastante importante na Pedreira, que defrontou o Brusque, que também era o primeiro a par do Braga, eram os dois primeiros do grupo. Acabou por perder nos descontos já com o golo do central do Brusque de cabeça. Vai em segundo com 3 pontos também, empatado com o Birmingham, em primeiro vai o Brusque. E será uma luta até ao fim. Eu penso que estas três equipas, Brusque, Braga e Birmingham, e o Braga não está numa má posição para passar. Depois o Porto também já falamos, portanto já falamos todos. Acho que é um cenário positivo na Europa para os portugueses. Apesar de tudo, o Porto vai em terceiro com os mesmos pontos que o Zenit, a um ponto do primeiro lugar, que é o Apoel, uma grande surpresa no grupo G, que é o grupo do Porto. No grupo C, o Benfica vai em segundo com 4 pontos, empatados com o Basileia, e em terceiro vai o Manchester, a 2 pontos destas duas equipas. Tudo em aberto, mas penso que o Sporting está bastante bem para passar. As outras equipas terão de lutar até ao fim, mas penso que não terão grande dificuldade, vão ter que se bater bem. Exatamente, vamos então à rubrica O Nosso Futebol. Antes, apenas mais uma mensagem no nosso fórum, no nosso telemóvel 917772526, com o Bruno Barros a dar os parabéns ao programa, e eu agradeço, obviamente, e a dizer que quando a Portugal vai conseguir sem dificuldade estar presente no europeu do próximo ano. Vamos então à rubrica O Nosso Futebol. Vamos conhecer e dar destaque à Associação União Futsal 08, a equipa de futsal da 2ª Divisão Série 3, e vamos começar com o presidente, o jogador e capitão da equipa, Luís Leite, que começa por apresentar o clube. A União Futsal é um clube que nasceu em 2008, nasceu a partir da vontade de um grupo de amigos que já jogavam há alguns anos, mas que jogavam em vários clubes, mas que queríamos ter, sentimos a necessidade que queríamos ter um projeto nosso. Então criámos o clube, criámos a associação União Futsal 08. União tem a ver com o grupo, com o espírito, com o conceito. União também quer dizer união entre Rebordosa e Lordelo, e depois pontualmente outras freguesias, porque a maior parte do grupo é de Rebordosa e de Lordelo, mas também temos pessoal de duas igrejas, Pandoma, Vilela. Futsal, a modalidade que praticámos, e 08 anos de criação. No início foi muito complicado, porque partimos praticamente do zero, não é? Mas ao longo dos anos foi sendo cada vez mais interessante, porque é aliciante saber que isto pertence-nos. Nós somos a União Futsal, e a União Futsal é o conjunto dos amigos. Pronto, este ano estamos a apostar um bocadinho mais, porque sentimos a necessidade de deixar uma marca, e este ano queremos mesmo muito ganhar alguma coisa. É o nosso orçamento maior este ano, e porque também sentimos que neste momento somos a única equipa, não digo do Conselho de Paredes, mas desta zona de Rebordosa, Lordelo, Baltar, Vilela. Porquê? Porque existe o Paredes, que está no Nacional, existe os Romanos, que estão uma divisão acima, e a nossa é a única equipa desta zona. Queremos aproveitar um bocadinho mais esse aspecto. Até estamos interessados até em criar parcerias com pessoas que estejam interessadas em ajudar a nossa associação, porque além de termos a equipa sénior, temos um grupo de jovens crianças, a quem damos formação, e pronto, gostaríamos que fosse o futuro da União Futsal. Obviamente que, ao mesmo tempo que vais assumindo as funções de presidente desta associação, também és jogador, e portanto isso dá-te um olhar diferente, ou consegues ter pelo menos duas panorâmicas diferentes daquilo que é o futsal. Enquanto presidente, quais é que são as principais dificuldades que notas na organização de uma época que agora arranca? É assim, sobretudo financeiras, porque Eu sou o presidente de cargo, mas a União Futsal vale pelo grupo, pelo núcleo duro de amigos, que ainda é o mesmo do início. E esse grupo é o que leva, o que dinamiza a União Futsal. Estou a falar, claro, da direção e de membros também que fazem parte da equipa, mas que não são da direção, mas que mobilizam todo o grupo. É assim, as dificuldades principais são financeiras, isso sem dúvida. Além do mais, a Câmara este ano, não sei como é que vai ser em relação à assinatura do protocolo, mas o ano passado cortou todo o subsídio ao amadorismo. Nós não temos jogadores de formação federados, são amadores mesmo, nem sequer são federados, e é muito complicado, porque nós primamos por um serviço social, entre aspas. Nós não levamos dinheiro aos miúdos a quem damos formação. E sei lá, exigimos quase da nossa parte acompanhá-los e fornecer-lhes oportunidades para praticar o futsal, ainda por cima aproveitando o facto do Rota dos Móveis ser um pavilhão excelente para a prática da modalidade. Mas é assim, lá está, este ano é um ano muito complicado, porque toda a gente aperta o cinto, mas lá está, nós somos corajosos, somos jovens, empreendedores, dinâmicos e pronto, para a frente é que é o caminho. Há um outro aspecto bastante curioso nesta equipa, que é o treinador. Treinador que inicialmente quando vos começou a treinar, até foi numa fase em que trabalhou com duas equipas ao mesmo tempo. Quando questionado sobre neste caso até sobre outros treinadores, ele mostrou a disponibilidade e, para vosso agrado, ele obviamente aceitou este projeto. Achas que é importante este treinador ter assumido estas funções, neste caso falando também já enquanto jogador, obviamente, com este treinador esta equipa pretende ir até onde? Esta época? É assim, o nosso objetivo principal, o Balneário sabe perfeitamente qual é. Nós queremos muito deixar uma marca, queremos deixá-la pela positiva, claro. A escolha do Oscar como treinador, com a ajuda do Carlos Antunes, é sei lá, foi o nosso primeiro objetivo, foi conseguir garantir os dois treinadores como opções técnicas para a nossa equipa. Isto porquê? Porque o Oscar foi sempre um amigo da União Futsal. Na altura que mais precisávamos, no primeiro ano, o Oscar e o Carlos deitaram-nos a mão, apesar de conseguirem conciliar com o Paredes, deitaram-nos a mão e nós conseguimos corrigir alguns aspectos e, juntamente com a nossa treinadora na altura, que era a Sandra, nós conseguimos ainda assim subir na primeira época. Foi um objetivo garantido. Pronto, este ano nós precisávamos de contratar um treinador e não hesitámos, contratámos logo a pessoa que queríamos e, neste caso, estamos muito contentes por isso. E nesta fase ia-te dar a oportunidade, ia-te lançar o desafio para, primeiro enquanto presidente e depois obviamente enquanto jogador também, deixares um apelo para as pessoas, na globalidade obviamente, para acompanhar também a vossa equipa, e um recado obviamente também para dentro do próprio plantel, que já referiste, obviamente já sabe quais é que são as metas e os objetivos a alcançar para esta temporada, mas uma palavra extra nunca faz mal. É assim, eu faço um apelo aos industriais e pessoas ligadas ao comércio e não só, que se nos puderem ajudar, nós temos todo o gosto em receber a ajuda, porque precisamos. Somos uma associação que vive da carolice dos seus associados, dos seus diretores, dos simpatizantes e jogadores, e lá está, temos objetivos muito concretos e gostávamos, e sonhos também ainda por atingir, lá está. Não sei, deixo talvez o endereço do blog, é o uniãofutsal08.blogspot.com, e podem acompanhar também a União Futsal 08 no Facebook. Para o balneário. Para o balneário isso é uma coisa muito pessoal, mas lá está, eu jogo com atletas muito profissionais dentro do amadorismo, são meus amigos, mas este ano nós vamos tentar, além de tudo, passar a amizade para segundo plano, porque queremos muito, mas mesmo muito, vencer como um grupo sólido de atletas que se conhecem muito bem e que querem todos juntos ganhar. Vamos então agora conhecer o treinador desta equipa, o treinador Óscar Pereira. Boa noite, chamo-me Óscar Pereira, sou treinador de futsal do União Futsal 08. Já passei pela Nova Semente, Segunda Divisão Nacional, o Boa Vista, Freixieiro, Paredes e também Dream Team. Portanto, já aí a Académica de Leça. Nesse contexto já subi pelo menos 5 equipas e tenho-me dado bem. Até hoje nunca fui despedido, já é muito bom. Veio para esta equipa do União de Futsal 08. Por algum motivo especial, o convite, o projeto agradou-lhe? Qual é que foi o principal motivo da sua vinda para este clube? Bem, há três anos, a esta parte, eu estava a treinar o Paredes. E de um momento para o outro, o União Futsal treinava depois nós. E ficaram sem treinador. Pronto, e o Bia, que era um pessoal porreiro, disse, opa, não havia problema, falava com o Paredes se me deixassem. Se eles não só pusessem eu os treinar, que tenho que fazer isso. Pronto. E daí nasceu já um bocado de relação. Aconteceu bem, nós no Paredes subimos e o União Futsal também subiu, pronto, e daí foi a relação. Falaram-me este ano se eu conhecia algum treinador e eu disse, estou livre, não há problema nenhum. E eles nunca contavam que eu vinha para cá, viesse para cá, por outros motivos financeiros. Pronto, foi essa a questão. De resto, pronto. Falando precisamente dessa questão, que afeta obviamente todas as associações e todos os clubes no futsal em termos nacionais, acho que o facto dos jogadores do União do Futsal não receberem, pelo menos à partida não recebem qualquer tipo de remuneração, isso afeta o rendimento desses jogadores no treino, ou de facto nota que eles vêm para cá, e isto ao fim de contas é uma família, e vêm para cá com amor à camisola? Eu costumo dizer, eles fazem aquilo que gostam. Já não é o meu caso, eu gostava mais de estar no lugar deles. Mas, como sabe, não é possível. Mas eu acho que não tem fundamento o que está a dizer, porque eles vêm para aqui para fazer aquilo que gostam. Quem me der está no lugar deles. Eu aproveitava e fazia-lhe já uma outra questão, que é, qual é que para si a principal dificuldade perante os seus jogadores? É mais uma nota neles, uma dificuldade em termos de formação, porque de facto tem algumas lacunas em termos técnicos, em termos de formação em campo de futsal, ou então temos outra vertente que podia ser eventualmente a questão da motivação? Qual é que acha que é a principal dificuldade que encontra? A grande dificuldade que acompanha aqui é eles serem amigos. É mais difícil apanhar uma equipa de amigos e fazer alguma coisa, porque eles têm vícios, vêm há 3 anos a jogar futsal, dizem eles que nunca apanharam um treinador que fizesse o que estou a fazer. Portanto, isso foi a minha maior preocupação e a dificuldade. Mas agora, ao menos para cá, acho que não, eles já a formação têm, e a grande dificuldade era mesmo eles serem amigos, não estavam habituados a um certo tipo de tática, técnica e de rigor. Ainda agora viu que eu vinha para cima consigo e disse, ah, por favor, quando puderem. Eles já sabem o que vão fazer no treino, portanto, mesmo não estando, começam. Eu perguntava-lhe, nessa vertente, ao fim de contas, como é que esta equipa joga? Quais é que são os pontos mais fortes? Ou, para si, o futsal deve ser visto e deve ser jogado de que forma? Ou como é que, apesar, obviamente, pode gostar de uma forma de jogar e tem que se adaptar em função dos jogadores que tem, como é óbvio, mas olhando aos seus jogadores, como é que esta equipa joga semanalmente? Recordo que esta equipe começou agora a época. Sim, eu impus um sistema tático diferente que eles tinham. Eles jogavam no erro do adversário. Nós agora jogámos a pressão o campo todo, alta pressão na linha número 1, e tentamos não deixar jogar os outros. Portanto, isso está a acontecer, eles estão a gostar, mudámos a mentalidade e está a acontecer isso. Independentemente, se apanharmos uma equipe muito mais forte que nós, eu costumo dizer, se nós tivermos a bola, eles não marcam golo. Portanto, e se apanhar uma equipa muito mais forte que a nossa para agora, vamos mudar a nossa maneira de jogar, como eles jogavam, no erro, vamos fazer isso. Mas eu imponho, e assim tenho mudado bem com todas as equipas, em fazer pressão alta e não deixar de jogar os outros. Não deixando de jogar, nós temos a bola, é a minha caminhada. E defendemos muito bem, nós acho que defendemos muito bem. Aproveitava e deixava-lhe agora a possibilidade de deixar uma mensagem de incentivo, uma mensagem, algum recado especial para os seus jogadores e também para a direção deste clube, para toda esta época que agora arranca, e obviamente também é uma época longa, e que nós também no programa Bola na Área vamos acompanhando, obviamente. Não, eu vou só simplesmente dizer que não desanimem, sabem efetivamente são um chato de caraças, mas é para o nosso bem, é isso que eu vou só dizer, e que continue assim, é uma equipa com amizade e que dentro do campo estão tudo. E voltando de novo ao nosso fórum, a mensagem de há pouco já tem autor e, ao que parece, ainda faltava texto. Portanto, vou recordar a mensagem, que é do Anselmo Dias, a quem agradeço também pela participação. Ele que diz que não há crise no Futebol Clube do Porto, que a equipa azul e branca, quando perdeu 3-1 na Rússia frente ao Zenit, foi frente a uma grande equipa. E que o Futebol Clube do Porto obviamente mudou a sua forma de jogar, porque claro está, novo treinador, nem tudo podia ficar como o Vilas Boas tinha. Quanto a Portugal, diz que vai passar com firmeza a mensagem então do Anselmo Dias, a quem agradeço a participação. Vamos terminar a entrevista à Associação União Futsal 08 com os jogadores desta equipa. Chamo-me David Ribeiro, tenho 24 anos, a minha posição é mais ala, às vezes faço pivô também, e estou neste clube há mais ou menos um mês, foi mais ou menos quando começou a época, e estou a gostar da equipa, estou a gostar do grupo, acho que estamos a fazer um grupo, um bom grupo, quem sabe no futuro, não é? No fim do campeonato, se não temos uma alegria, subimos. Obviamente que tem alguns objetivos. Por onde é que já passaste enquanto atleta? No Paredes, Escola de Gondomar, também antes do Paredes estive no Penafiel. Vieste abraçar este projeto por alguma razão especial? Porque sou conhecido treinador, o treinador já me conhece, já conhece o meu tipo, não é, como é que jogo, como é que não jogo, e foi ele que me trouxe para aqui, mas o projeto, ele disse-me qual era o projeto e gostei. E foi por causa disso que vieste para cá. Sim. Enquanto jogador, houve algum golo, algum jogo em especial que tenhas realizado e que fico guardado para sempre na tua memória? Para já, como sénior, ainda não tive algumas lesões também e tudo, não tenho dado grande continuidade, mas para já ainda acho que ainda não chegou esse momento, vai chegar. Queres deixar alguma mensagem assim muito rápida para os teus colegas, apesar de só teres chegado agora ao clube, mas obviamente uma palavra, uma lufada de ar fresco que chega agora, pode trazer obviamente uma mensagem nova para os teus colegas. Para acreditarmos, porque temos valor e acho que conseguimos chegar lá. Sou Francisco Pereira, tenho 31 anos e estou aqui novo na no União Futsal este ano, vou começar cá. A posição é que posições é que podes jogar e ajudar esta equipa? Normalmente jogo a fixo, mas posso jogar a lateral, é igual. Por clubes é que já passaste até chegar a este clube e o porquê de vires a abraçar este projeto? Já passei para a Académica Leça, uma subida à Segunda Nacional, o Gondomar Futsal também na segunda, muitos outros clubes, campeões nacionais também já fui, e agora pronto, como não jogava já há algum tempo por opção, pronto, o Oscar fez-me o convite de eu acompanhar, eu acompanhei o Oscar. Da tua já, diria, ampla carreira, algum golo, alguma vitória que te tenha dado um sabor especial e que seja aí gravado? Golos há muitos, né? Mas o que ficou gravado foi quando fomos campeões nacionais e nesse ano representei a seleção como até aos séniores. Não tive a oportunidade de continuar mais porque também há opções de trabalho, a gente tem que optar, né? Estás aqui há cerca de um mês, que foi nessa altura mais ou menos que começou a época, pelos vistos já conhecias o treinador. O que é que ele pede nos treinos para depois ser repercutido nos jogos? Qual é que é o lema do treinador? O lema do treinador é dar tudo o que a gente tem e o que não tem, e é até não poder mais, e só quer vitórias. Não, para ele, empates ou derrotas, principalmente em casa, só quer vitórias, não pensa noutra coisa. Já ouvi o presidente deste clube, já ouvi o treinador, gostava de saber dos jogadores, qual é que é o vosso objetivo desta época? Nosso objetivo é ficar em primeiro, para subir. Márcio Moreira, 26 anos, jogo a fixo, jogo nesta equipa há 4 anos, desde que iniciou, e sou subcapitão. É, obviamente que, quando subcapitão, e o facto de já estares há alguns anos nesta equipa, dá algumas responsabilidades diferentes para os novos elementos, que obviamente vão chegando à equipa. Quais é que são as principais necessidades que tu notas nos jogadores que vão chegar? Assim, são todos bons jogadores, vêm acrescentar sempre alguma qualidade e penso que estão a integrar bem. Pronto, é sempre normal no início, não conhecem o resto da equipa, mas penso que neste momento já estão totalmente adaptados e neste momento são uma mais-valia. Algum golo, alguma vitória que tenha dado algum sabor especial ao longo destes anos que já foram passando? Sim, todas as vitórias, todos os golos são importantes. Evidentemente que algumas têm um sabor especial, por exemplo nos derbys, contra o Dinamo 80 no ano passado, com 5 jogadores, fomos lá ganhar e penso que ao longo destes 4 anos foi das vitórias mais saborosas que tive nesta equipa. Enquanto subcapitão, deixava-te agora a oportunidade de deixares umas palavras de incentivo e uma mensagem de apoio, obviamente para todos estes jogadores que semanalmente vêm para cá dar o litro. Bem, penso sobretudo a ter confiança nas nossas qualidades e acreditar que podemos juntos chegar ao fim da época e fazer coisas bonitas, como subir divisão, que é o nosso grande objetivo. Foi a rúbrica O Nosso Futebol com a equipa da União Futsal 08. Agora a rubrica Só Motores com Abel Santos. Boa tarde. Este fim de semana decorreu mais uma prova de campeonato de mundo de rallies, o WRC, desta feita em França. Com o campeonato ao rubro e Loeb a correr em casa, era expectável que este tentasse um bom resultado, mas cedo as suas pretensões se esvaneceram. Logo no primeiro dia, é obrigado a desistir devido a problemas no motor do seu Citroën DS3 numa altura que já liderava. No entanto, surge nova surpresa ao ser Dani Sordo, num Mini, a comandar o rally, posição que viria a manter até ao segundo dia da prova. Aí, Sebastian Ogier, em Citroën, passou para a liderança e relegou definitivamente Sordo para um fantástico segundo lugar. Peter Solberg, que havia terminado o rally em terceiro, foi desclassificado devido a irregularidades no seu carro, o que permitiu a Mikko Hirvonen, que está na luta pelo campeonato, ascender a terceiro lugar. Latvala, que teve uma ligeira saída de pista e terminou em quarto. Por acidente, desistiu Kimi Räikkönen, mas desta feita não trouxe de ligação entre especiais. Chris Mick é num Mini oficial e o português Armindo Araújo já no último dia, e numa altura em que rodava em sétimo da geral. Apesar de ter desistido, mostrou que está cada vez mais habituado ao Mundial de Rallies. O português Bernardo Souza, num Ford Fiesta SWRC, não começou muito bem a prova, com alguns erros no primeiro dia, mas conseguiu terminar no quarto lugar da classe e em 15º da geral. No campeonato, Loeb tem 196 pontos, os mesmos que Hirvonen, dado que Solberg foi penalizado, e com 193 está Sebastian Ogier. Nas equipas, a Citroën tem 372, ao passo que a Ford tem 312. Em Valência, decorreu mais uma prova do Campeonato Alemão de Turismo, o DTM, onde o português Filipe Albuquerque teve um excelente desempenho. Albuquerque, que saiu em segundo lugar da grelha, conseguiu conter os ataques dos adversários e terminou a corrida em segundo, com um Audi versão 2010. A corrida foi ganha por Matthias Ekström, e em terceiro ficou Martin Tomsik, que com este resultado sagrou-se campeão de 2011. A corrida ficou marcada pelo mau desempenho da Mercedes, dado que o melhor, Bruno Spengler, e que ainda podia sonhar com o campeonato, foi apenas sétimo. Fica a faltar uma corrida para o fim do campeonato, sendo que a classificação é a seguinte: Tomsik em primeiro com 64 pontos, em segundo Spengler com 51, Ekström em terceiro com 49, enquanto Filipe Albuquerque, após este excelente resultado, está em 11º com 9 pontos. Pelas equipas, a Audi Sport Team Abt Sportline está em primeiro com 77 pontos, em segundo está a Mercedes-Benz Bank AMG com 72 e em terceiro a Audi Sport Team Phoenix com 64. do outro lado do Atlântico, decorreu a mítica prova das Petit Le Mans, onde se pôde assistir a mais um duelo entre a Audi e a Peugeot. Uma corrida em Road Atlanta, de 1000 milhas ou 10 horas, e que começava mal para a Peugeot ao ser penalizada devido a não respeitar os semáforos da box, o que as fez atrasar um pouco. Mas, pouco depois das 2 horas de corrida, já estavam na liderança. No entanto, a luta estava a ser intensa, até que o Audi R18 de Dumas, Bernard e Fassler, ao tentar ultrapassar o Peugeot da liderança, despistou-se e desistiu, enquanto o segundo Audi teve problemas mecânicos, o que resultou num mau resultado para o Audi, que havia ganho em Le Mans. O Peugeot, que tinha a pole, de Davidson, Bourdais e Pagenaud, também teve problemas mecânicos e não terminou. Na corrida, ficou então em primeiro o Peugeot de Montagny, Sarrazin e Urs, em segundo o Peugeot de Genet, Minassian e Lapierre, e em terceiro, Primat, Mook e Fernandes, num Lola B0960 Aston Martin. Em sexto lugar, ficou o português João Barbosa, com os seus colegas de equipa Tucker e Bosch, num HPD ARX01G, e com isso venceu a sua classe LMP2. Em oitavo da geral, ficou o primeiro LMPC, um Oreca FLM09 Chevrolet, com Ken Dobson, Henry Richard e Ryan Lewis. Em 31º lugar ficou o outro português em corrida, Rui Águas, com o seu Ferrari 430 da categoria GTE AM. Em Itália, no circuito de Monza, decorreu mais uma corrida do International GT Open, onde corre Miguel Ramos. A primeira corrida não correu bem ao piloto português, que foi obrigado a desistir, e na segunda terminou no excelente 4º lugar. A primeira corrida foi ganha por Peter. Em segundo lugar ficou López e em terceiro Garafano. Já na segunda corrida venceu Montermini, em segundo ficou Camatias, terceiro Cessato e em quarto o português Miguel Ramos no seu Ferrari 458 Itália. Nas duas rodas decorreu no Japão, no circuito de Montegi, as corridas de MotoGP. A corrida de MotoGP foi bastante atribulada, com praticamente todos os motociclistas a serem penalizados ou a saírem fora de pista. Casey Stoner, líder do campeonato e ao mesmo tempo detentor da pole position, foi um dos que saiu de pista, mas conseguiu regressar. Já Valentino Rossi não teve a mesma sorte e foi obrigado a desistir. Em termos de penalizações, Dovizioso, Marco Simoncelli e Cal fizeram falsa partida. No final, ganhou Dani Pedrosa, em segundo ficou Jorge Lorenzo e Casey Stoner em terceiro. Simoncelli foi quarto classificado, Dovizioso quinto, Spies sexto, Aiden sétimo e Colin Edwards em oitavo. No campeonato, continua Casey Stoner em primeiro, enquanto em segundo continua Jorge Lorenzo. Já em Moto2, a corrida foi vencida por Yanot. Em segundo ficou Marquez e em terceiro Lutti. Na 125, venceu Zarco, em segundo Terol e em terceiro Fauvel. Também nas duas rodas, mas no circuito francês de Magny-Cours, correu-se a penúltima prova do Mundial de Superbikes, que culminou com vitória das duas corridas de fim de semana por Carlos Checa, que assim arrebatou desde já o campeonato, o primeiro de um espanhol no Mundial de Superbikes. Na primeira corrida, venceu Checa, Melandri ficou em segundo e em terceiro ficou Aslam. Já na segunda corrida, Checa voltou a vencer, Melandri em segundo e em terceiro Laverty. No campeonato, Checa tem neste momento 425 pontos, Melandri 360, na Supersport, mais um fim de semana positivo para a Parque Algar Onda, com o segundo lugar de Sam Lewis, numa corrida vencida por Secaça e em terceiro por Parks. Miguel Preia terminou em 13º. No campeonato, em primeiro está Davis, com 181 pontos, em segundo Forrett, com 144, Parks em terceiro com 136 e Sam Lewis, da equipa portuguesa, com 129, está em 5º lugar. Miguel Preia está em 13º com 43 pontos. Para a semana temos o grande prémio de Fórmula 1. Já sabe, pode contar com a rubrica de Sommeteurs para a próxima semana. Até lá! Foi a rubrica Sommeteurs com Abel Santos a fechar. Agradeço publicamente ao Pedro Maia a presença no programa de hoje E também deixo o nosso blog mais uma vez, bola na área, jornalfm@gmail.com. Este é o nosso e-mail. O blog é bola na área, jornalfm.blogspot.com. Bola na área, volta para a semana. Até lá, fique bem, fique com a Jornal FM. Um abraço. Parte da falta, atirou e bola na área. A análise, os comentários e as entrevistas do futebol do Valdo Sousa e da Primeira Liga. Às terças, a partir das 7 da tarde. Bola na área. Todas as terças, com Ricardo Dias. Na Jornal FM. Jornal FM.